Hoje a Rádio Boa Nova está de visita à EPTOLIVA, a Escola Profissional de Oliveira do Hospital Tábua e Arganil. Está concluído mais um ano letivo. A escola está já a preparar-se para um novo ano, a apostar na divulgação da oferta formativa, na captação de novos alunos. Estamos com Daniel Diniz Costa, o presidente da EPTOLIVA e da EPTOLIVA. Que balanço faz do ano que agora terminou? Então, bom dia à Liliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, e a todos os oliveirenses, tabuenses e da região. Eu acho que o balanço do ano letivo é um balanço extremamente positivo. Superámos os objetivos que tínhamos a vários níveis, nomeadamente ao nível daquilo que foi esta readaptação para um ano letivo normal, sem constrangimentos. A nível pedagógico os resultados foram bons, a nível de desempenho escolar também atingimos os nossos objetivos e em termos daquilo que é no fundo o nosso objetivo principal, que é a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade pedagógica da escola, foram superados todos os objetivos mais um ano. Acima de tudo, eu acho que foi um ano de muita atividade. Foi um ano muito dinâmico, nós tivemos um conjunto de atividades, um plano de atividades, superámos bastante aquilo que tínhamos previsto. Com participação em concursos, não é? Outras iniciativas e sempre com excelentes resultados. Sempre com excelentes resultados. Para terem uma ideia, nós fizemos uma média quase de uma atividade por aluno, nós fizemos 200, quase 300 atividades e quase uma atividade e meia por dia, naquilo que são as semanas escolares. O que quer dizer que esta escola está sempre em movimento, é uma escola que não para, concursos, projetos nacionais, internacionais, mobilidades, no dia-a-dia junto da comunidade, portanto, reforçámos bastante aquilo que é a aposta da escola, que é uma escola diferente, que trabalha para e com a comunidade, e acho que nesse aspecto foi um excelente ano, com excelentes resultados. Foi mais um ano de afirmação da escola no território. Sim, eu não tenho dúvidas disso. Não só no território, no nosso território de abrangência, mas também a nível nacional e até a nível internacional, porque nós a nível nacional, para além dos prémios que obtivemos com os nossos alunos, com os nossos docentes, é uma aposta clara da escola. A própria escola, em termos daquilo que é a sua qualidade de ensino, foi reconhecida. Nós tivemos como oradores num painel do Congresso Nacional das Escolas, onde estiveram todas as escolas do país, as escolas profissionais, agrupamentos de escolas públicas, escolas privadas. Estivemos recentemente também no Congresso da ANESPO, também com um painel sobre inovação pedagógica, em que fomos convidados a partilhar aquilo que é o nosso modelo de inovação pedagógica high-tech, bastante elogiado e foi alvo de bastante curiosidade por parte de todos que estavam. E depois também estamos hoje a fazer parte de um projeto piloto no âmbito da parceria que temos com a Ilha do Sal em Cabo Verde, em que estamos a trabalhar com o Ministério da Educação de Cabo Verde para ajudar a implementar também ensino técnico de superação profissional, que é o nome que eles deram, no fundo também com a nossa experiência partilhar e também fomos convidados para isso. Portanto, a escola, a todos os níveis, ao nível de alunos, que é sempre o nosso foco, foram conseguidos excelentes resultados, ao nível docentes também e também ao nível daquilo que é o reconhecimento da qualidade do ensino da escola, acho que... Como é que se consegue dinamizar uma escola nesse sentido, muito vocacionada para a área tecnológica? É o corpo docente que está preparado em constante formação, é o próprio diretor da escola que tem uma visão mais além para esta escola, o que é que tem contribuído para esta afirmação da escola nesse nível? Assim, o que nós aqui costumamos dizer sempre é que só com o contributo de todos conseguimos ter sucesso e, portanto, não sai de uma cabeça ou duas, sai de um conjunto de pessoas. Obviamente que a direção tem uma estratégia definida e tem uma estratégia clara, e para além do inconformismo que nós temos, que é cada ano queremos fazer algo diferente, temos novas ideias, novos desafios, temos um corpo docente que está preparado e está motivado para isso, e não tenho dúvidas sobre isso. Temos diretores de cursos excepcionais, que eles próprios também nos desafiam diariamente. Foi algo até interessante, é que no início era a própria direção desafiar, hoje também são eles que já nos desafiam. Depois também temos nanas, diretores de turma, docentes das várias áreas, que também diariamente nas suas disciplinas têm um conjunto de atividades. E depois também temos algo que é importante, que são alunos, que são sempre o nosso foco, que esta forma de estar da escola, de ser uma escola diferente, que lhes proporciona um conjunto de atividades diferentes, eles passarem se calhar menos tempo dentro da sala de aula e mais tempo em contexto de comunidade, em contexto do mundo real, no fundo, acho que também tem sido muito, muito estimulante para nós, e percebemos que muitos destes alunos nessas atividades superam eles próprios. E eu costumo dar sempre este exemplo, de alunos que muitas vezes têm percursos alternativos de educação inclusiva e depois pegam num projeto e fazem projetos excelentes, com grande qualidade, o que quer dizer que há uma componente que eles privilegiam, que é a componente prática, em que eles são muito bons, e portanto, no fundo, é esta complementaridade entre aquilo que são as capacidades de cada um dos alunos, aquilo que é a capacidade do corpo docente, também a experiência do corpo docente e a sua motivação. E depois, obviamente, que nós, enquanto direção, também nos cabe traçar a estratégia, e aí temos sido bastante coerentes e temos uma estratégia definida, temos o nosso desígnio 30-30, que estamos a cumprir a cada passo, que é de, no fundo, a cada dia anteciparmos aquilo que será o futuro da educação em 2030. E, portanto, estão sempre com esse foco, não é? Com esse objetivo de perseguir e de estar atentos ao que de melhor se faz também nesta área, para poderem dispor dessas ofertas aqui na EPTA Oliva. Exemplo disso é, então, a sala tecnológica, não é? Que foi uma aposta da escola. Este é um caminho a percorrer, procuram adotar a escola de outros espaços a esse nível? Sim, o caminho é mesmo este. Aliás, a nossa estratégia 30-30 passa muito por uma metodologia que nós chamamos de ITEC, que tem a ver com a inovação, então a tal inovação pedagógica. Nós temos hoje na escola várias metodologias de ensino diferenciadas, não temos um modelo único, temos vários modelos que vamos implementando no dia-a-dia, também de acordo com as características de cada curso, de cada disciplina. Isso é uma área que foi bastante partilhada e elogiada até pelas outras escolas, a questão da inovação pedagógica ser diversificada. Depois temos a questão da tecnologia, e a questão da tecnologia passa muitas vezes por pequenas coisas do dia-a-dia, que são os materiais didáticos. Nós fazemos uma grande aposta em cada ano nos materiais didáticos mais recentes, mais modernos, para que os alunos possam ter tecnologias recentes. A questão do tablet e do PC que nós oferecemos a cada um dos alunos foi algo que trouxe uma nova dinâmica também, permitiu que todos os alunos tivessem igualdade de acesso às tecnologias, porque se alguns até têm PCs melhores em casa, outros não tinham, e portanto assim todos os alunos têm essa oportunidade. E depois elementos tecnológicos, como impressoras 3D, como simuladores virtuais, como quadros interativos, que têm uma série de funcionalidades. Portanto, tudo isto no seu conjunto faz com que a escola esteja sempre, no fundo, à frente do seu tempo, esteja sempre a preparar aquilo que é o futuro. Ainda agora, mais recentemente, tivemos um debate também interno e até com a comunidade sobre a inteligência artificial, e a nossa EPTO revista deste ano, a capa, foi gerada por inteligência artificial. No fundo, o que nós temos que fazer é irmos-nos adaptando às circunstâncias e às necessidades atuais, porque ninguém tenha dúvidas, o ensino hoje não pode ser o ensino que nós tínhamos há 20 anos atrás. Estamos a falar há 20 anos atrás, estamos a falar no outro século, parece que são poucos anos, mas em que tudo mudou. E, portanto, hoje a cada dia há novos desafios e nós, enquanto escola, temos que acompanhar esses desafios e esse é um dos nossos objetivos. Quanto a salas e equipamentos didáticos, nós, por via também dos CTEs, tal como outras escolas fizeram, concorremos aos centros tecnológicos especializados e a nossa candidatura está muito focada para a modernização tecnológica de equipamentos, mas também de infraestruturas, porque necessitamos, nomeadamente aqui em Oliveira do Hospital, de dar melhores condições em termos de infraestruturas aos nossos alunos e alunas. Em Tábua temos um espaço de excelência, porque temos um espaço que foi cedido pela Câmara e que foi preparado, um espaço totalmente novo, com todas as condições, e, portanto, replicar aquilo que são as nossas salas tecnológicas a todos os espaços da EPT Oliva, e com ou sem candidatura aprovada, nós temos essa ambição de o fazer e, em princípio, durante o ano de 2024 teremos já alguns desses desafios e algumas dessas salas a serem construídas, porque esse é um desígnio, é dar sempre melhores condições de ensino e aprendizagem a alunos e docentes, e portanto faz parte da nossa estratégia. Há bocadinho falou, o cultivo é então o novo espaço da EPT Oliva em Tábua. Foi positivo este acolhimento, esta mudança, e há a possibilidade da escola continuar a crescer no vizinho concelho de Tábua, sendo que neste ano houve um segundo curso a ser ali lecionado de multimédia? Sim, foi, eu acho que foi, tudo conta, mas a verdade é que, havendo melhores condições, obviamente que os alunos têm curiosidade, têm motivação e têm depois, obviamente, os espaços mais acolhedores e mais agradáveis para estar, porque também acho que é importante que os alunos se sintam bem na escola. E também com uma ligação já à vertente empresarial. Exatamente. E aquele espaço foi um espaço que, sendo um espaço cedido pelo município de Tábua, foi depois preparado para receber a escola, a EPT Oliva, o ensino profissional. É um espaço que tem capacidade ainda para receber mais turmas. Já conseguimos ano passado um feito único, foi ter duas turmas a funcionar em Tábua. Geralmente o polo funcionava só com uma turma. Este ano o objetivo é manter, obviamente, esse funcionamento com duas turmas a funcionarem em Tábua. E sim, sem dúvidas que eu acho que o espaço, mas também toda a dinâmica que se foi criando em Tábua com a própria EPT Oliva, o crescimento da EPT Oliva em Tábua, tem sido um crescimento sustentado, como foi aqui em Oliveira do Hospital, porque isto é uma estratégia comum e é uma estratégia partilhada pela escola e pelos municípios, e portanto em Tábua acho que temos todas as condições para continuar e reforçar aquilo que é a presença da EPT Oliva e o trabalho da EPT Oliva. Ainda sobre Tábua, também a EPT Oliva tem funcionamento do Centro Qualifica, não é? Tem sido importante para a qualificação dos adultos naquele território? Qual é que tem sido o nível de procura deste espaço? O nível de procura foi até surpreendente. Nós temos o Centro Qualifica, foi também uma parceria entre o município de Tábua e a EPT Oliva, porque o território de Tábua não tinha Centro Qualifica. Já passaram mais de 300 formandos pelo Centro Qualifica. Nós estamos, já temos várias dezenas de processos de revalidação de competências, portanto, pessoas que tinham as competências e que não estavam no papel e que nós ajudámos a que elas fossem passadas com uma habilitação académica. Temos em funcionamento o RVCC profissional com a Fundação Sara Beirão, em que temos um curso de profissional de saúde, em que os próprios colaboradores da Fundação estão a revalidar as suas competências profissionais, ou seja, vão ficar com competência profissional para aquilo que já faziam durante muitos anos e em breve estará terminado. Temos o PLA, que foi uma aposta, o Português Língua de Acolhimento, em que tivemos uma grande procura por parte de toda a região, em que muitos migrantes, pessoas que já estão aqui no território, procuraram o curso de forma a que pudessem ter o português, os níveis básicos de português, para poderem, no fundo, também se integrarem melhor na comunidade. Foi esse sempre o nosso objetivo. Esse curso é lecionado onde? Em Tábua? Ou aqui também? Em Tábua, sim, em Tábua. Em Tábua, mas também pode ser feito. Nós, por exemplo, tivemos uma experiência interessante, que foi o próprio curso ser lecionado online. Nós fizemos, na altura, uma parceria com a Fundação Benfica, quando foi até de refugiados ucranianos, em que tínhamos uma formadora em Lisboa, presencialmente, e depois tínhamos outras, um modelo híbrido, um modelo online, que também podemos replicar. O modelo online também é algo que nós podemos replicar. E depois também temos uma vertente importante, que é, neste momento, temos o acelerador Qualifica, que permite que também as pessoas possam aumentar a sua habilitação académica e profissional em todos os ciclos, desde o segundo ciclo, o terceiro ciclo até ao secundário, em que o próprio governo está a dar um incentivo superior a 600 euros para quem fizer essa revalidação de competências e fizer fazer com que as suas habilitações académicas possam aumentar. Portanto, acho que é uma oportunidade também muito boa para que as pessoas possam aumentar as suas habilitações académicas, as suas competências profissionais. Portanto, tem sido também um projeto bastante interessante, também muito junto da comunidade. Temos feito muitas atividades do Centro Qualifica para a comunidade e, portanto, acho que o Centro Qualifica foi agora também renovado o seu funcionamento até o final de 2025, portanto, sinal de que também foi reconhecido o trabalho anterior, e estamos só a aguardar o termo de aceitação para uma candidatura que fizemos aos projetos promotores locais de qualificação, que é uma outra medida que também tem, também permite a qualificação e a formação de ativos e desempregados. Foi feita uma candidatura para 2 anos, foi considerada elegível, foi aprovada, estamos à espera, obviamente, do termo de aceitação para podermos também começar a implementar essa nova candidatura. Portanto, estamos aqui a falar de um conjunto de desafios, só no Centro Qualifica, para os próximos 2 anos, e, portanto, é mais uma valência, é mais um serviço público que nós prestamos, não só a Tábua, mas a toda a região. Portanto, a Oliva aqui com um forte cariz formativo das pessoas, quer dos jovens, quer dos menos jovens. Há bocadinho falou de Cabo Verde, portanto, quase que assistimos aqui, ainda que a escola já participe em concursos internacionais, mas este será o caminho de internacionalizar a escola? O caminho de internacionalizar a escola faz-se com os projetos Erasmus que nós temos. Já temos várias mobilidades anuais de Erasmus, de alunos e de docentes. Faz-se com a participação em concursos internacionais. Nós somos, por exemplo, a escola e em particular, a professora que tem acompanhado os projetos é embaixadora de projetos europeus. E depois temos esta questão da parceria com a Ilha do Sal em Cabo Verde, que nasceu da germinação de Tábua com a Câmara Municipal da Ilha do Sal, em que nós temos neste momento protocolos assinados com todas as escolas, não só com a Câmara, mas também com as escolas. Todas as escolas da Ilha do Sal que têm ensino secundário, nós temos protocolos com as escolas. Assinámos agora os protocolos na comitiva que fizemos, e, portanto, neste momento também é uma das funções da EPTOLIVA apoiar na educação e formação destes jovens de Cabo Verde. Em que sentido? Nós identificámos várias necessidades. Nós fizemos inquéritos para todos os alunos que frequentam o nono ano nessas escolas. Estamos a falar de um universo de cerca de 500 alunos com os quais nós contactámos. Identificámos as necessidades que eles têm em termos de qualificações, a nível do turismo, desde logo, porque a Ilha Santa Maria é uma ilha que tem muito potencial turístico, muita atividade turística, mas a nível da saúde, a própria informática, a própria mecatrónica, instalações elétricas, por exemplo, são cursos que foram identificados. Desporto, todos os cursos que os alunos gostam. Portanto, o que nós fizemos foi identificar as necessidades junto com a Câmara, junto com as escolas, para perceber de que forma é que nós poderíamos, obviamente, depois também colaborar. Depois há aqui um dado novo, que neste momento, por via também da legislação com uma opção do Governo, que foi retomar o financiamento para alunos PALOPs, ou seja, os alunos PALOPs têm um financiamento específico que nós poderemos utilizar. Portanto, não são fundos da escola, mas sim são fundos que fazem parte do novo programa de financiamento do ensino profissional e, portanto, há aqui duas vertentes. A primeira vertente é, nesta fase, alunos que tenham interesse em vir para a escola e tivemos muito interesse dos alunos em virem para a escola, poderem frequentar aqui a escola, querem Oliveira do Hospital, querem Tábua, nos cursos que eles escolheram. E depois temos a vertente de termos um conjunto de protocolos com as escolas que nos permite ter aqui um intercâmbio de experiências. E para terem também uma ideia, fizemos também várias visitas, vários encontros com agentes hoteleiros, com empresas privadas, com instituições de várias áreas, que também mostraram interesse em que a escola possa ajudar a formar esses alunos online, por exemplo, também, uhum. também é uma hipótese, presencialmente, se assim for o caso e se tivermos condições para isso. Poderá acontecer esta vertente da escola poder administrar cursos na Ilha do Sal? Sim, é uma das opções que está, uma das hipóteses que está em cima da mesa, ver de que forma é que nós poderemos fazer isso, porque também nós podemos fazer formação de adultos, se a legislação assim o permitir, mas neste caso o foco é mesmo nestes jovens que necessitam de qualificação, porque o ensino profissional, pelo menos na Ilha do Sal, não existe da mesma forma que existe cá, e percebemos junto da comunidade, porque nós visitámos várias instituições, falámos com vários agentes da ilha, que nos deram conta de que realmente também têm necessidade de formação específica. Nós somos um país que também necessitamos neste momento de fixar pessoas no nosso país, trazer pessoas para o nosso país, e portanto acho que conseguimos aqui conjugar basicamente aquilo que são as nossas necessidades com as necessidades dos alunos de Cabo Verde. E depois será este ano, à partida teremos o projeto piloto este ano a funcionar no início do ano com a vinda de alguns alunos para a escola, e a partir daí novos desafios. Com certeza. A Oliva é então uma referência no que respeita ao ensino profissional e também nas áreas de formação que disponibiliza, destaque para a mecânica, a eletrónica e outras áreas. Há, contudo, outras respostas na região ao nível do ensino profissional. Como é que a escola faz face a esta espécie de concorrência? Nos últimos anos temos vindo a fazer aqui um trabalho de concertação que eu acho que tem sido muito importante, e quero deixar aqui também o nosso reconhecimento ao trabalho que os municípios, quer o município de Oliveira do Hospital, quer o município de Tábua, nomeadamente no caso das pessoas, das vereadoras da educação, que é juntarmos-nos para concertar a oferta formativa, sempre em prol dos alunos, porque não faz sentido nós termos nos mesmos concelhos cursos replicados, ofertas formativas replicadas. O que faz sentido é termos uma oferta diferenciada em que os alunos possam ter várias opções. Isso tem sido conseguido aqui com o agrupamento de escolas do hospital. Tem havido um excelente relacionamento, não há cursos replicados, em Tábua não há cursos replicados, portanto, estamos a falar de ofertas formativas diferentes. Portanto, o que não há concorrência, há uma complementaridade, porque só assim é que faz sentido, porque será o melhor caminho para os alunos é eles terem o maior oferta possível. O que é que eu acho que ainda falta, e é algo que nós, enquanto escola, no próximo ano vamos implementar, é um modelo de orientação vocacional totalmente diferente. Porque há uma coisa que eu tenho dito isto em vários fóruns, nomeadamente até no Conselho Municipal de Educação, mas até a nível nacional, na ANESP, no Congresso de Escolas, que é, não faz sentido que sejam muitas vezes as próprias escolas orientarem os alunos depois para aquilo que eles querem, para aquilo que eles supostamente podem vir a ter no futuro. O que faz sentido é que eles tenham uma abrangência daquilo que é a oferta formativa concelhia da região e depois poderem escolher perante aquilo que têm, serem esclarecidos, serem informados sobre aquilo que pode vir a ser o seu futuro académico e depois o seu futuro profissional. Portanto, acho que temos que repensar o modelo de orientação vocacional que temos. Isto tem que ser um trabalho conjunto de todas as escolas públicas, privadas, escolas profissionais, em parceria com os municípios, para, em prol dos alunos, lhe podermos dar, no fundo, as opções todas e eles depois poderem escolher e não estarem condicionados pelo curso A ou B que existe na escola A ou na escola B, mas sim pelo conjunto de oferta que têm e depois serem eles a poderem escolher. Isto é um tema que eu acho que a nível nacional também vai ser bastante discutido. Já há até várias propostas, portanto nós, a Petoliva, também durante o próximo ano iremos iniciar um novo modelo interno de orientação vocacional que passará muito por ouvir a comunidade em detrimento de nos ouvirmos a nós próprios. Portanto, esse será o caminho, é esse caminho que nós iremos percorrer, mas dizer que realmente na nossa região, especialmente ao nível do Hospital de Itaba, temos feito realmente essa concertação da oferta formativa, que é essencial para que os alunos depois possam ter um futuro profissional e um futuro pessoal melhor. Nas últimas semanas a escola voltou a apostar no ciclo de conferências Leptofuturos, que primaram por se realizar muito fora da escola, perto da comunidade. É este o objetivo, aproximar a Leptoliva das pessoas, dar a conhecer os seus cursos, também trazendo cá pessoas de referência, a mostrar que a escola está em sintonia também. Sim, o Leptofuturos foi uma estratégia desta direção. O objetivo foi sempre realmente haver esta partilha de experiências, de conhecimentos, de competências com a comunidade. E também foi um modelo que foi evoluindo. Nós iniciámos as conferências internamente, junto dos alunos, chamando pessoas à escola. Depois tivemos um modelo online, quando foi durante a pandemia, que tivemos Leptofuturos com milhares de visualizações, também foi bastante interessante. E agora decidimos também, no nosso inconformismo, renovar, refrescar o conceito. E, portanto, este ano a ideia foi realmente fazer os Leptofuturos fora da escola, junto da comunidade, junto de empresas. Estivemos com empresas, estivemos com instituições, por exemplo, de caráter social, estivemos em espaços públicos, abertos à comunidade, sempre com o mesmo objetivo, trazer experiência, trazer conhecimento de figuras públicas, de especialistas em várias áreas, das próprias empresas, dos encarregados de educação, de quem quis participar, para que os nossos alunos possam ter uma abrangência diferente daquilo que são os seus cursos, porque uma coisa é aquilo que nós vivemos no dia-a-dia dentro de uma escola e diferente depois é aquilo que se passa lá fora. E nós temos essa noção e daí também termos o Leptofuturos faz parte de um conjunto de estratégias que nós temos para realmente diversificarmos aquilo que são os horizontes de cada um dos alunos, de forma a que eles também possam escolher para o seu futuro aquilo que entenderem. Mas dizer que realmente este ano foram bastante fora da caixa os Leptofuturos, correram muito bem, houve uma grande aceitação, as empresas, as instituições abriram-nos as portas. É mais um conceito que nós iremos reforçar. Teremos também para o ano o conceito das freguesias, que já é um projeto que temos aqui já planeado e em condições para avançar, que é também junto de cada uma das freguesias dar a conhecer o património histórico, turístico, cultural, mas também os alunos saírem e conhecerem o seu próprio território, porque muitas vezes saímos para a nossa região, até alguns vão para o estrangeiro e não conhecem o próprio território, e acho que também é uma forma de haver cada vez mais envolvimento da nossa comunidade com a escola. Portanto, é uma escola da comunidade. Muito bem. A Leptoliva há bocadinho falou da questão das condições físicas, dos espaços físicos, nomeadamente em Oliveira do Hospital, na sede, porque, atendendo ao elevado número de alunos que todos os anos vão captando, começa a ser exíguo. O espaço, nem podia ser de outra forma, tem as condições necessárias para acolher os alunos. Nós temos o edifício sede aqui em Oliveira Hospital, portanto, que era a antiga escola primária, que já teve ampliações, já teve modernizações. Temos vários espaços também aqui à volta, onde também lecionamos aulas, também adquirimos um espaço onde também construímos uma sala tecnológica, que é a sala mediadesign.com. Portanto, em termos de espaços, os espaços são os suficientes nesta fase para o número de alunos que temos. Obviamente que, numa perspectiva de futuro de reforço do número de alunos, teremos que fazer aqui algumas ampliações, algumas requalificações. Já temos tudo em projeto. Falta a questão de financiamento por via do CTE, é uma hipótese de financiamento comunitário. Se assim não for, a escola também avançará com alguns meios próprios para, obviamente, fazer a melhoria desses espaços, porque precisamos realmente de dar melhores condições aos alunos. Tínhamos algo que nos faz falta e que é, antes tínhamos um protocolo com a ESTGO relativamente à questão das refeições, do refeitório. Pronto, por razões várias, hoje não é possível. Os alunos, alguns alunos gostariam obviamente também de ter o refeitório, mas eles também têm outras formas, obviamente, e o fazer. Portanto, há aqui ainda muitas coisas para melhorar e também daí... Melhorar aqui, portanto, neste edifício, sim, não é? Sim, neste espaço edifício. Envolvente. Sim, neste edifício, espaço envolvente e na envolvente da escola, porque nós já temos aqui várias salas ocupadas é? Aqui também é uma forma de dinamizar a economia local. Temos vários espaços da Epto Oliva, não só para a nossa lecionação das nossas aulas, mas também para formação, que nós temos também com o IFP, mas sim, mas é um desafio constante e nós estamos cá, obviamente, para continuar a melhorar as condições, porque só assim também faz sentido. Estamos a terminar esta entrevista. Como é que perspectiva o ano que vem? Eu acho que o ano que vem vai ser um ano... Todos os anos são exigentes, mas particularmente o próximo ano vai ser um ano de grande exigência e de grandes desafios. Por aquilo que já fui falando, principalmente pela questão de nós termos este desafio de modernização tecnológica de todos os espaços da escola, o desafio da internacionalização, de ver como é que também corre este projeto piloto, e depois também, obviamente, eu acho que acima de tudo temos aqui um desafio claro, que é reforçar aquilo que é a qualidade do ensino profissional. Nós temos hoje alguma autonomia a nível pedagógico em termos daquilo que é a definição dos currículos, dos cursos profissionais, mas a nossa ideia aqui sempre foi superarmos essa autonomia, porque achamos que há aqui muitas lacunas que nós não temos neste momento competência para as minimizar, mas que vamos trabalhar nisso, porque percebemos que nós podemos ter cursos profissionais mais apelativos, diferentes, com mais tempo junto das empresas, junto da comunidade, e muitos promotores, e deixar aqui também uma palavra aos nossos promotores, que nos dão contributos bastante interessantes nos vários momentos que temos de partilha sobre as suas necessidades. E portanto nós também precisamos de fazer chegar a quem tutela e a quem tem realmente a responsabilidade de fazer os currículos, que há aqui formas diferentes de os fazer, e acho que isso também é um desafio para nós, que é realmente a nossa autonomia curricular e a nossa flexibilidade curricular, conseguirmos fazê-la de forma diferente. E depois, tal como eu disse, temos este desafio de orientação vocacional, que eu acho que também é a chave para melhorarmos aquilo que são as perspectivas de empregabilidade, as perspectivas de acesso ao ensino superior, que é algo que também nós temos vindo a apostar bastante com os sonhos de resultados. Portanto, eu acho que a Epto-Oliva é um mundo de desafios. Nós estamos sempre inconformados. A cada ano que começamos, aparecem sempre novos desafios. Se eles não aparecerem, nós também os arranjamos, porque é a nossa forma de estar. E, acima de tudo, deixar aqui uma palavra: que o ensino profissional é, sem dúvida, uma alternativa de grande qualidade. É mais uma via de ensino, tal como é o científico-humanístico, o ensino artístico e especializado, e, portanto, é uma escolha que eu acho que cada vez mais faz todo sentido, porque eu acredito mesmo que o ensino profissional é o ensino do futuro. Foi então esta entrevista com Daniel Diniz Costa, o presidente da Epto Oliva. Muito obrigada.